bom dia. É o Avianca, Costa Charlie November, pedindo autorização do pátio 3 para o pátio principal na posição 3. Está autorizado. Avianca, confirma a matrícula. Positivo, Avianca, Oscar Charlie November. Oscar Charlie November, do pátio 3 até a posição 3. Chame para ingresso no pátio principal, Oscar Charlie November. Ok. Paulo Salvador, aqui é o retorno do Cosca Charlie November, pedindo autorização para entrar no pátio 3 para a posição, ou desculpa, pátio 1 para a posição 3. Autorizado, chame ao término. Ok. Controle Salvador, bom dia, passarinho do 2228, Tranchete. Bom dia, sem identificação, vou ITAP e aposto em 10 descida. Identificou ITAP, está no ideal. O 2228 pode voar a duna? 2228, autorizado voar a duna, desça para 2000 pés. 2228, sente da pista 1 número fechada. Afirmativo para desemborrachamento, o parceiro 2228 no 0 está fechado, não é isso? Afirmativo. Graças, 228 vai para o 17. Cuide, reporte. Cuide, autorizado Duna, autorizado final do IRS, reporte estabilizado. Será estabilizado, 2228. novembro, informando o tempo de reboque. 37. Eu mantivo 2228 à esquerda da rota. Dentro. autorizado, passaria do 2228. 2228, chame o torno 1 no 9, decimal 95. 995, muito obrigado. 228. Bom dia, passaria 2228, tranchar. Passaria 2228, chame para o cancelamento do instrumento. Chamará para cancelamento, 2228. Após o cancelamento, vai realizar o circuito pela esquerda ou pela direita? Plano 7. Pela direita, o 2228. Ok, chama para o cancelamento. Para cancelamento, passaria o 2228. 2228, vou instrumento cancelado agora, o 04. Autorizado, curva à esquerda, a base pela direita, plano 7, chame na final. O último turno 0 no 8. Mará final, plano 7, 2228. Beleza, 2228, pouso autorizado, pistola 7, vento no 50 graus, 089. Beleza, 2228. Sala 06, livre esquerda na Lima, ingresso patrimônio para a remota 1 no 2. Tem uma patrimônio remota 1 no 2. 2. 15 Lima, pronto, cópia. Lima autorizado, Senhora Bravo, Golf Oeste, via rota do plano de voo, peso Luna 7, Fox Romeo Mike DCT, nível 360. Subida Arbor 1, transição Elefa, curva direita após a decolagem da 1-7. Transponder 5253, controle 1-20-8. Toro Approach Argentina 1-9-1-0, bom dia, approaching Spiler 1-9-0, descending Spiler 1-5-0. Argentina 1-9-1-0, bom dia, Skokie D, Centro Satoral 0-5-0, Viable Major 1 Arrival. Moment 1 Arrival, System Spiler 0-5-0, Argentina 1-9-1-0. Argentina 1-9-1-0, expect holdover of top position to maintenance runway 10. Intersection, at what position the holding? Top position, India, Alpha Papa. Roger, at top intersection, we do a holding pattern, Argentina 1-9-1-0. Approach Argentina 1-9-1-0, we are reducing speed. Argentina 1-9-1-0. We are reducing speed.